lá na loja da Mércia, em Berilo, estado de Minas Gerais. Temos a nossa representação Saúde com Beleza na loja da Mércia. Vocês aí de Berilo, já era para eu ter avisado há muito tempo para vocês, né? Porque às vezes as pessoas ficam na cidade procurando, ah, onde é que eu encontro? O Edelson Moura fala, mas onde é que eu acho, não é? É sempre bom a gente poder lembrar as pessoas, lembrar aos nossos queridos ouvintes de Berilo, onde encontrar os produtos Saúde com Beleza. Aí na cidade de vocês, fica bem ao lado dos Correios, é fácil de achar, né? Porque os Correios, em toda a cidade, todo mundo sabe onde ficam os Correios. Então você vai lá na loja da Mércia e pode conhecer os nossos produtos lá e adquirir também o óleo de avestruz Sopremo, o único do Brasil que recebeu o selo de exportação. Portanto, meus queridos amigos, quando for comprar o óleo de avestruz Sopremo, exija esta marca e também o do rótulo vermelho. A nossa representante de Saúde com Beleza, Mércia, recebe o nosso abraço e muito sucesso para ela aí na cidade de Berilo. Nós vamos continuar cantando e anunciando para daqui a pouco em nosso programa Amado Batista com o Edelson Moura, falando aqui das músicas que saíram no CD de 40 anos, muito esperado, né? Inclusive eu vou perguntar pro Amado, por que que demorou a sair este CD, né? Porque a princípio não saía porque o DVD não estava pronto. Depois o DVD ficou pronto. E também não saía porque não sei o que, não sei o que. Mas tudo isso e muito mais, nós vamos ficar sabendo com a presença dele, que ficará durante toda esta semana fazendo o lançamento deste disco, mostrando algumas músicas para vocês, inclusive a música de trabalho, que é uma música lindíssima, que todos vocês terão a oportunidade de conhecer. Sobretudo aquelas pessoas que não ouviram ainda, não tiveram a oportunidade de ouvir nenhuma das músicas lançadas nesse CD de 40 anos de carreira do Amado Batista. Desligue a luz e o telefone. Vamos cantar pra gente, Amado. Amado Batista, olha amor, eu vim de longe pra te ver. Não aguentei a saudade, eu vim voando pra você. Neste fim de semana, eu quero ficar com você. Eu quero uma noite linda, neste fim de semana que vinda. Quero ver minha estrela brilhando pra mim. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Bote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro, que há muito tempo eu sonho com esse momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Bote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro, que há muito tempo eu sonho com nesse momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Hoje está comigo aqui o nosso querido amigo, o nosso grande artista, para lançamento do seu novo CD, do seu DVD, o Amado Batista. É a surpresa que nós temos por uma semana ou mais, vai depender do nosso repertório de bate-papo. Ele vai estar aqui conosco fazendo este lançamento, trazendo para o nosso público, os nossos ouvintes, este trabalho de 40 anos de carreira. Tudo bem, Amado? Tudo ótimo. Melhor agora com você aqui, Adelson Moura, e todos os ouvintes do Amado Batista Especial. Né? Do seu programa. Ah, Amado Batista, o mais amado do Brasil. O mais amado do Brasil. E quanta honra, hein? Então, eu, quando recebi o disco aqui, achei assim, tudo, porque é tudo muito novo, né? Esse trabalho seu, um trabalho que já tem 40 anos de carreira, estas músicas que você traz agora nesse CD têm assim uma nova roupagem, são as mesmas músicas que você já cantou em LPs anteriores, CDs anteriores, mas que vem com nova roupagem. É isso mesmo? Estou certo ou estou errado? Não, a roupagem é a mesma. A qualidade técnica aqui é muito melhor, porque... Sim. Você imagina... Os arranjos são iguais. Imagina, são iguais, a forma de cantar é a mesma. Imagina o som de 1977 para hoje, por exemplo. Melhorou muito tecnicamente os estúdios, né? Uhum. Eu devo ter melhorado de lá para cá também cantando. Antigamente eram aquelas fitas de rolo. Exatamente. Você gravava vários instrumentos e tal. Hoje é tudo digital, tudo, né? Tudo digital, computador, né? Uhum. E tem três músicas inéditas. São 20 músicas, né? Uhum. São 17 músicas de regravações e três músicas inéditas. Uma delas já vamos tocar daqui a pouco, que uhum. É Sou Igualzinho a Você, uhum. Eu e o Elias Wagner. É engraçado que essa música você já conhecia, né? Do repertório do Elias, né? Já conhecia do repertório do Elias. Você gravou uma outra música dele? Gravei uma outra música chamada Força do Amor. Uhum. Muita música muito boa dele. E eu não sabia de quem que era na época e botei lá DR, Direitos Reservados, uhum. e um dia encontrei o Elias Wagner uhum. lá no Espírito Santo, em Vitória. Espírito Quando Santo. Você gravou a música, a primeira música do Elias, você não sabia quem era ele? Não sabia de quem que era. A fita chegou pra você, ou um CD? Chegou uma fita cassete, com um cara cantando muito bem. Sim. Duas músicas maravilhosas, uhum. e eu falei, poxa, eu quero gravar essa música, mas não tem nome, não tem telefone, não tem nada, uhum. eu vou gravar e vou botar lá Direitos reservados, tá. Quando eu encontrar o cara, ele recebe os direitos dele, né? Quanto tempo levou pra você encontrar essa? Depois que eu gravei... Esse compositor estranho, assim. Depois que eu gravei, não demorou muito, porque eu sempre viajei o Brasil inteiro, todas as capitais, como você sabe, uhum. fazendo divulgação. Uhum. Quando eu cheguei, fiz Goiânia, por exemplo, depois BH... E depois fui para Vitória, no Espírito Santo. Uhum. E lá eu estava ouvindo rádio e ouvi um comunicador dizendo: o Amado Batista está na cidade e ele gravou uma música do nosso colega aqui de rádio, cantou Elias Wagner e tal. Eu falei: poxa, descobriu o autor da música uhum. e tocou a música, Força do Amor, né? Eu sei. Na verdade, o nome dela é outro, eu inventei um nome na música, uhum. mas o importante é que a música era maravilhosa. Uhum. E ele é uma pessoa. E ele também, né? E ele é uma pessoa maravilhosa, você conheceu, conheceu. Virando seu amigo pessoal, né? Você o conheceu, você viu que pessoa maravilhosa que ele é, uhum. né? E estou muito feliz, eu convidei para cantar comigo essa nova música aí, porque é dele, a música inclusive. Eu sei. Que fala do problema pessoal dele, que ele é cadeirante, uhum. uma história de amor falando disso aí. Ou seja, a música é a história real da vida dele, né? Exatamente. Ele é um cadeirante, uma pessoa que tem assim... É, a sua vida diferente da nossa, porque ele tem a dificuldade de locomoção, mas é igual a todo mundo. Ele é, né? igualzinho a todo mundo, só que o jeito de ele andar que é diferente. É que é diferente. Então, eu tô explicando isso na música pra menina que interessou por ele e que achou estranho o jeito dele andar. Eu sei. É, e aí ele tá explicando a música. Que ele diz assim: eu sou igualzinho a você, né? Exatamente. Tem uma parte da letra que ele fala: eu sou igualzinho a você. Exatamente. Só muda o jeito de andar, né? Tá certo, Amado. Eu vou, antes de mostrar a música, eu sou igualzinho a você, sou igualzinho a você, que é do Elias, que você vai cantar junto com ele. Eu quero mostrar uma das faixas que está nesse CD, A Pé na Estrada. A Pé na Estrada. Você regravou essa música. Essa música é inédita comigo. Uhum. Ela foi gravada pelo Milionário Zé Rico, pelo Valderir Misael, pelo Donizete, pela uma dupla do Rio Grande do Sul chamada... Paixão e Pachá, uhum. e foi gravado também pelo Ari Gonçalves. Eu sei. Que você conhece. Agora você regravou essa música. É, infelizmente. É como se fosse inédita pra você. Comigo, né? Comigo ela é inédita. É inédita. É uma música minha do Vicente Dias, uhum. e música muito antiga, e eu acho que ela ficou muito boa nessa nova gravação aí. Então vamos ouvir, minha gente, A Pé na Estrada, está no CD de 40 anos do Amado Batista. Amado Batista. O mais amado do Brasil. Só Deus sabe quantas vezes chorei por você. Sozinho nas noites escuras e a pé na estrada. Às vezes chovia e eu não tinha onde me esconder. Tremia de frio e de fome com a roupa molhada. Depois de alguns anos você se casou. Eu não voltei mais, e o tempo passou. Já faz 10 anos que eu lhe perdi. Segui pela vida, mas não te esqueci. Já faz 10 anos que eu lhe perdi. Segui pela vida, mas não te esqueci. De longe eu vinha pedir pra você me querer. Meu pedido de amor de nada valia. Mais uma viagem perdida, chorando eu marcava. Nas lembranças da minha mente que eu nunca esquecia. Depois de alguns anos Você se casou e eu não voltei mais. E o tempo passou, já faz 10 anos que eu lhe perdi. Segui pela vida, mas não lhe esqueci. Já faz 10 anos que eu lhe perdi. Segui pela vida, mas não lhe esqueci. Já faz 10 anos que eu lhe perdi. Segui pela vida, mas não lhe esqueci. Já faz 10 anos que eu lhe perdi. Segui pela vida, mas não lhe esqueci. Edelson Moura. Hoje, meus amigos, o Amado Batista está nos visitando. Esta semana e ainda a semana que vem, nós estaremos por aqui falando deste CD de 40 anos do Amado. Eu sempre digo aqui nos nossos programas que a coisa mais difícil é a pessoa se manter 40 anos na berlinda. É muito tempo, Amado. É bastante tempo, né? Ainda bem que nós estamos aqui vivos. E feliz de estar e gravando. Novos ainda, nós estamos novos. Não, somos novos. Somos obrigado, jovens, Jeff. Né? Importante que a gente está bem, fazendo o que gosta, levando a vida cantando, né? Você esperava chegar a 40 anos de carreira? Ou como muitos artistas que começam e a carreira dura pouco, dura 5 anos, aí acaba? Não, eu pensei em durar a vida inteira mesmo, mas eu não pensava que talvez chegasse a esse ponto de virar o sucesso que fez e faz um país inteiro, não é? E a gente começa, parece que foi ontem, sabe? 1975 para 2016, fez 40 anos o ano passado, né? De carreira, e eu me sinto orgulhoso do que aconteceu de lá para cá. Que bom, Amado. Vamos então mostrar agora para o público a música de trabalho desse CD do Amado. É, Sou Igualzinho a Você. Por hoje nós vamos se despedir. Eu sou igualzinho a você. Eu sou igualzinho a você. Então, Amado, por hoje nós vamos nos despedir. Vamos. Vamos tocar a música, mas amanhã nós estaremos aqui conversando mais, papeando mais e falando deste CD do Amado Batista, 40 anos de carreira. Até amanhã. Amado Batista. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o meu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão bobo estou fora de forma. Eu sou um cidadão como um outro qualquer, de respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu tenho sempre falado para as pessoas que nós precisamos de muita oração. O Brasil inteiro está precisando de oração. Por quê, meus amigos? Quando uma coisa não está bem na sua vida, o que é que você faz? Reza. Se você aí na sua casa está atravessando um problema, uma dificuldade, o que é que você faz? Reza. Você pede a Deus para melhorar esta situação. E feliz da nação, feliz do povo, que coloca em primeiro lugar, em todas as suas ações, Deus, em todos os seus princípios, Deus, em todos os seus negócios, Deus. Então, eu quero aqui fazer crer a todos vocês que nós chegamos num ponto, meus queridos amigos, na nossa política brasileira, que nós não temos mais em quem confiar. A nossa nação está perdida. Não temos um judiciário confiável. Não temos um Congresso Nacional que possa dizer assim: eu acredito, eu confio naquelas pessoas que estão lá. Todos, quase todos os deputados, quase todos, eu não diria todos, mas quase todos, respondem a processos judiciais pelas as justiças. Quando não a justiça local, mas a justiça federal e assim por diante. Quando a gente se vê numa situação dessa, onde nós não podemos conhecer de perto aquelas pessoas que nós elegemos, quando nós descobrimos que fomos enganados, fomos iludidos, que nós fomos todos ludibriados, e o que é que você espera que aconteça? O que é que você acha que nós devemos fazer? Vamos pedir ajuda a quem? Ao senador Renan Calheiros? Vamos pedir ajuda ao Cunha? Vamos pedir ajuda ao Supremo Tribunal Federal? Nós vamos lá pedir ajuda? A população vai se postar diante do Supremo Tribunal Federal para pedir ajuda? Vamos chegar na frente do Palácio do Planalto e pedir, pelo amor de Deus, Dilma Rousseff, socorra nós. Não temos realmente a quem recorrer a não ser Deus. Eu quero pedir encarecidamente a vocês, antes de deitar, antes de dormir, façam uma oração pelo Brasil. Meus queridos amigos, nós estamos perdidos. Nós estamos na lama. É uma lama tão profunda que nós não sabemos se vamos sobreviver a essa catástrofe. Há tantos ladrões, há tantos roubos. Imaginar que uma pessoa só, somente uma pessoa, esse rapaz que foi preso agora, recente pela Polícia Federal, tem mais de 10 contas no exterior. O que significa isso, meus queridos amigos? Significa que o nosso dinheiro está sendo todo roubado por esses ladrões, está sendo levado para fora do nosso país. E quais as consequências disso? As consequências é que eles agora tentam empurrar pela sua guela, empurrar na guela da população brasileira mais imposto, para que você, meu querido cidadão, pague por toda esta roubalheira que está acontecendo em nosso Brasil. Não é possível continuar assim. E digo para vocês, sinceramente, penalizado, doído, sofrido, com meu coração partido, porque o Brasil é um dos melhores países do mundo. Eu conheço tantos países. Tive a oportunidade, Deus me deu esta oportunidade de conhecer tantas nações. Até hoje, meus amigos, eu nunca imaginei que nós chegássemos a este ponto. Nunca pensei que o Brasil chegasse a se ajoelhar. A população brasileira está de cócoras para um judiciário que não nos atende, para um judiciário de homens idosos, homens velhos, homens que poderiam ter respeito pelo povo, mas infelizmente é isso aí que vocês estão vendo no nosso dia a dia. É esta situação. Prende-se os ladrões pequenos, os que roubam uma cocada, uma lata de manteiga e ficam 10 anos na cadeia. E aqueles que roubam bilhões de reais passam 30 dias e voltam para o Senado Federal, para a Câmara, como se nada tivesse acontecendo, porque o próprio Supremo Tribunal Federal manda soltar. De que adianta este trabalho da Polícia Federal? Fica aqui esta pergunta no ar. E o Amado Batista canta Folha Seca. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: desta casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Quando ela partiu, na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca que vai onde o vento quer. ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu quero trazer mais uma música do Amado Batista para vocês. Inclusive uma música que eu gosto muito. Adoro essa música, ela é muito boa. E quero mandar especialmente para todos os nossos ouvintes de Santa Lúcia, lá no Paraná. Eu recebi a informação de que o nosso programa está numa audiência boa lá em Santa Lúcia. Muito obrigado a todos vocês aí desta cidade maravilhosa. Obrigado a quem nos acompanha pelo rádio. E agora eu trago Morro de Ciúme Dela. Vamos ouvir esta canção com o Amado Batista. Quando ela passa na rua, é o reboliço geral. Um grita, outro assobia, ela levanta o astral. Eu tenho a felicidade de ser o dono da flor. Morro de ciúme dela, oh, oh, oh. Um diz, ó que gatinha, outro diz que amor. Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Um diz, ó que gracinha, outro diz que amor. Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Ela é a minha garota, voa pra lá, gavião. É um troféu que eu ganhei nas lutas do coração. Felicidade de ser o dono da flor. Morro de ciúme dela, oh, oh, oh. Um diz, ó que gatinha, outro diz que amor. Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Um diz, ó que gracinha, outro diz que amor. Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. De ser o dono da flor. Morro de ciúme dela, oh, oh, oh. Um diz, ó que gatinha, outro diz que amor. Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Um diz, ó que gracinha, outro diz que amor. Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Um diz, ó que gracinha, outro diz que amor. Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Amado Batista. Eu quero mandar mais um alô para a cidade de Bom Jardim, no Maranhão, que eu gostei muito de ter visitado, poder ter estado na cidade. Pessoal muito atencioso comigo. Mandar um abraço para a Liliane, que é a nossa locutora lá da cidade, que nos recebeu carinhosamente. Mandar um abraço para o Barone, da Rádio Nativa, toda a sua equipe. E Maria Salete. Esse aí não é de o Barone, né? Barone é de Bom Jardim, no Maranhão. Eu estou falando de Bom Jardim, produção. Você não presta atenção nas coisas e depois fica aí querendo me corrigir. Eu estou cansado de você. Maria Salete e o esposo. A Maria Salete e o esposo dela são consultores Saúde com Beleza, juntamente com o nosso amigo João Alves, né, que nós tivemos lá na nossa loja, na nossa casa, lá em Bom Jardim. Nosso querido João Alves, nosso colaborador, consultor, e que distribui os produtos Saúde com Beleza em toda a região de Bom Jardim, juntamente com a Maria Salete e o seu esposo. É uma gracinha, eles são bacanas demais. Gente, muito obrigado aí, viu, por tudo. Eu não esqueço vocês. Eu sou assim, eu sou difícil de sair da toca, mas quando eu saio, eu gosto muito de visitar os meus amigos, de estar com eles. A dona Maria Salete não desci nem do carro, né, dona Salete? Porque já estava atrasado. Também Natan fica no enjoo. Ô, Natan enjoado. Natan, você é enjoado demais, rapaz. Bora, Delcio. Tá escurecendo. Eu falava pra ele, e você tem medo da noite, é, Natan? De noite é igual de dia. Não, mas eu não enxergo direito, não. Ai, eu tenho culpa de você não enxergar direito, Natan? Ora, isso é brincadeira, rapaz. Vamos mandar o nosso abraço para todos esses queridos amigos e agradecer também a todos eles pelo grande carinho e a receptividade ao Edelson Moura, aí nesta cidade belíssima de Bom Jardim. E agora, o Amado Batista canta Tum Tum de Saudade. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Mas o tempo passa rápido, né, gente? Já chegou a hora do nosso quadro, a hora do quebra-galho. É essa hora que nós vamos colocar o Edelson Moura para cantar. Que bom, né? Mandar essa música para o Natanael, nosso querido Natanael de Santa Luzia, o Natan. Mandar para Yoná, sua esposa. Oi, Yoná, saudades de vocês aí, viu? Nosso grande abraço a todo o pessoal de Santa Luzia. Ei, beleza. Como é que está se saindo aí, Yoná? O nosso locutor, nosso novo locutor, Natan, com o seu programa notúrnico. O programa notúrnico. É notúrnico. Então, Natanael, como é que está aí o programa? Depois mande notícias para mim. Eu estou querendo saber como é que está este radialista, este novo radialista, nesta empreitada de poder fazer aí um programa de rádio todas as noites para os amigos de Santa Luzia. Vamos cantar? É Edelson Moura, Cadê Você? Paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Te procuro no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção, no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção. Eu não sei se é certo ou não querer demais. Eu ter você é o que me faz sentir mais perto do prazer. Meu corpo procura ficar junto ao seu pra ser amado, ouvindo a canção de amor no rádio. É tudo que eu quero fazer com você, no mesmo olhar, cadê você? É tudo que eu quero fazer com você. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Te procuro no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção, no mesmo olhar, cadê você? Eu só te encontro nesta canção. Eu não sei se é certo ou não querer demais. Eu ter você é o que me faz sentir mais perto do prazer. Meu corpo procura ficar junto ao seu pra ser amado, ouvindo a canção de amor no rádio. É tudo que eu quero fazer com você, no mesmo olhar, cadê você? É tudo que eu quero fazer com você, no mesmo olhar, cadê você? É tudo que eu quero fazer com você. Moura. Meus amigos, eu não tenho palavras para agradecer a vocês pela audiência no nosso programa de hoje. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta na apresentação de mais um programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Antes de eu partir, quero deixar uma mensagem para você meditar. Confie em si mesmo. Tudo é melhor quando você confia na sua inteligência, no seu sentimento, no seu poder de reconciliação. Uma divergência grande apequena-se